nossa partida. Com vocês, o rap do Rastafari. Sejam bem-vindos à nossa locomotiva. Rude Boy! Abram passagem, acabou de chegar o bonde do Rastafari. Abram passagem, acabou de chegar o bonde do Rastafari. Amigo, eu sou um Rasta e não vou te desmentir. Entrei no baile funk pra poder me divertir. Mas não contrariado, sim com o coração aberto. Com os Rasta agitando, esse baile é um sucesso. O ideal, amigo, era que todos fossem unidos. Mas tem os vacilão que tornam tudo mais difícil. Mas nós temos compromisso, e os guerreiros sabem disso. Pros parceiros deixo um salve, pras meninas um sorriso. Abram passagem, acabou de chegar o bonde do Rastafari. Abram passagem, acabou de chegar o bonde do Rastafari. Será que não percebem? Será que não estão vendo nossa realidade e o que está acontecendo? Se ainda não acredita, irmão, eu não insisto mais. O exemplo está aí na cara, é só ver lá nos jornais. As fotos são bem claras, estão nas primeiras páginas. Infelizmente, jovens estirados pelas balas. Por isso, aproveite, amigo, essa hora de lazer. Pra continuar a festa, só depende de você. Abram passagem, acabou de chegar o bonde do Rastafari. Abram passagem, acabou de chegar o bonde do Rastafari. Abram passagem, acabou de chegar o bonde do Rastafari. Sai da reta.